Europa 083. Salvador is under visual conditioning. 10,000 meters of visibility. 15006. Runway is west. Go to without rain. Drapa 083-72-2006, clear to find ILS, but establish a localized. 2006, clear for ILS, exit confirmed. please. Final IOS. Final is robot zero. Fechando a minha 251 para Guarulhos, foi para BH agora em suas cópias. Alô Salvador, bom dia, Azul X-Ray Juliette. Oito Juliette, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 3. Autorizado para o pushback e reboque até a saída do pátio 3. Chame para ingresso no pátio principal. Ciente, Alfa X-Ray Juliette. M251, autorizado 360 para Guarulhos. Na colada pistola 0, primeira curva direita, saída da AEL, lei da transição mótica. Intercepta a uniforme do Luno 0 e sai conforme rota. Controle 120 décima 8, transponder 5536. comando Azul F3 Juliette, solicito autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado Alfa F3 Juliette, até o portão 3. Cliente Alfa F3 Juliette, ingressando. Papa 083, contact Tower 118.95. 118.95, Turtle Papa 083, come on here. Salado Tower, bom dia, Europa 083. Dial. Winds 180 degrees, 10 knots, clear to land on runway 10. Clear to land on runway 10, Europa 083. Juno 7-1, cross copy. Cross copy. Cruzado 320 para Guarulhos. Verifomos o Luno 0. Decolada pista 1-0, saída da El, lei da transição mótica. Controle 120-8, transponda 5544. Autorizado 320 para Guarulhos, decola da 10, da El, lei da mótica. Vai na Apresulou 1-0. 1208 e 5544, o 3171. Faz 3171, chame na frequência 1895 para pushback de acionamento. Semana 1895, informa que está na posição 09. 7. Logo, volta novamente, bom dia, 25 horas da hoje, bom dia, 45. 1895, chame. Capora 5. Semana passada. Gente, Alfa X Juliette, bom dia, Alfa. 08 300 ground, altitude 7. Vacate to the right, taxi via Alpha until we start taxi with Juliet. To the right via Alpha and hold for Juliet, Europa 08. Né, 6251, pronto para o táxi? Pronto para o táxi, 6 horas, meia dúzia de horas? Meia dúzia de horas. Ok, siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá reporte pronto, ajuste no 07. Go ahead, sir. Okay, continue attacks via Alpha, Juliet, until gate 11, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, confirm 8-1, right? Affirmative, 1-1. 251, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1028, 0 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 5 no decolar 36, chama no 208, por favor. 208, bom dia, membro, 8-4. Controle Salvador, bom dia, José 6251, subindo, passa agora 2100 metros. 6251, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 360, subindo, 6251. 7-1 autorizado, pushback, acionamento chamei para o táxi. É 7-1, contorno Paz, e vem índio para o ponto de espera, ajuste no 07, reporte pronto, no ponto de espera. 7, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 180 graus, 11 nós. Zona 7, no Degloss 49, chame no 208, no Globo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3171-1600 da L. 3171, contato pro radar na decolagem. Suba para a visita de voo 320, saída da L. 320 na da L, 3171. Autoriza a prod da Elco 3171. Autorizado 3171. Prod da Elco 3171. tarde. Sua morte da 3171. 3171, na guarda, coordenação com o taxista. Guarda. Já 3171, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, altera no 33 decimal 25. 251, 3325, 3171. Rio 5973, está utilizado direto do Duna, descida para nível de voo 050, QNH 10017. 5096, a torre forma Salvador Terra Visual. Sem chuva, porém precisa continuar molhada. O 5973, direita para 2.000 pés, autorizado assinado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador.